mais uma vez tamo de volta com os pesos no falante. Rap contundente sim, caminhando nas poças de sangue, que é constante em cada quina da quebrada. Inocentes sendo mortos por polícia despreparada, que mete bala se por forja os B.O. pra ver mais favelado lotando os cilindró. Cena assim, nossa voz não vai calar, batendo de frente contra a porra do sistema que escraviza e manipula várias mentes. O rap tá aí pra mostrar um caminho diferente. Vem com nós, deixa a camisa, gladiador, de gladiar contra o governo opressor. E a cada ano aumenta percentuais, ultrapassando os 50 mil mortos anuais. Não choca não, porque esse é o Brasil, onde se mata mais que países em guerra civil. Tamo de volta e a guerra não vai acabar. Não adianta sistema me censurar. Tamo de volta cada vez mais contundente, original. Rap nacional paranaense. Tamo de volta e a guerra não vai acabar. Não adianta sistema me censurar. Tamo de volta cada vez mais contundente, original. Rap nacional paranaense. Em cada quina aumenta o sofrimento. Se não tiver emprego, jeito é ir pro arrebento. E nesse corre, já perdi vários irmãos, porque tava cansado de tanta humilhação. Mas pra elite nós, que somos os culpados de tá na selva deixando crânios facelados. É engraçado porque não foi eles que sentiu a covardia que sofremos desde o início do Brasil. Guerra civil, abuso de autoridade. O bang é louco, tá ligado, é sem massagem. No inferno que vivemos, essa é a realidade. Casal esfaqueado na maior crueldade. Acerto de contas aqui é constante. Moleque baleado, mó fita deselegante. Nessa guerra do trato, infelizmente é assim. Só choros e velas, mãe chorando no jardim. Tamo de volta e a guerra não vai acabar. Não adianta sistema me censurar. Tamo de volta cada vez mais contundente, original. Rap nacional paranaense. Tamo de volta e a guerra não vai acabar. Não adianta sistema me censurar. Tamo de volta cada vez mais contundente, original. Rap nacional paranaense. Passo bem viver por aqui, tá difícil. Barato é louco, mano, no mundo do vício. Quantos estão no fundo ali do precipício? Sem trampo, mano, cada dia mais difícil. Pensamentos bom que tudo vai mudar. O mundo gira, as horas passam e nada de melhorar. Parece que vai melhorar, mas sim piorar. O arrombado do político a nos enganar. Há mais de 500 anos a nos roubar. O juro a ser pago por ele é ser queimado na porca. Só quer ver nós morrer de tanto trabalhar. Os boy continuam batizando nós a se matar. O rico a rir e nós a chorar. Não vou dizer por você que isso não vai mudar. Não vou dizer por você que o menor não vai quadrar. Que o boy não vai chorar, é só por Deus pro menor não atirar. Tamo de volta e a guerra não vai acabar. Não adianta sistema me censurar. Tamo de volta cada vez mais contundente, original. Rap nacional paranaense. Tamo de volta e a guerra não vai acabar. Não adianta sistema me censurar. Tamo de volta cada vez mais contundente, original. Rap nacional paranaense. Original. Rap nacional paranaense.